Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil. Tô chegando, cheio de amor pra dar, bom demais da conta. E aí, cumpadre, tudo na santa paz, cumpadre, meninada? Tá chegando perto das férias, hein, cumpadre? Menino em casa nas férias é um tormento. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o Romário Gaúcho pra pirar o cabeção. A frase irretocável, quem me mandou foi a nossa ouvinte Miriam Alves. A Faculdade da Música vai trazer um grande professor, Sérgio Reis. O meu Nordeste apresenta um rapaz que fez um sucesso, anda meio sumido, mas nas décadas de 60, 70 e 80, ele foi um grande sucesso. Veio lá do Rio Grande do Norte, Giliardi, cantando Aquela Nuvem. E a dica de hoje é uma dica anti-estresse. Estresse mata. Vou te dar umas dicas hoje pra você espantar. Eu apliquei isso na minha vida, mas é uma beleza, viu? Na trilha sonora da minha vida, Moacir Franco. Você vai lembrar desse sucesso dele? A oração, oração à paz. Tá todo mundo precisando, né? Todo mundo precisando, oração à paz. Daqui a pouquinho eu faço pra você. E eu começo trazendo aí o criador de sucesso, Zé Delson Moura. Não leve você pra longe de mim. Quero o seu amor por toda a vida. Você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração.

Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tunico e Tinoco, uma gravação de 1958, Chico Mineiro. Eu tinha 8 anos de idade, né, quando essa música saiu, e é um sucesso até hoje. Parece que a música boa, ela é eterna. Parece não, ela é eterna, né? Que maravilha. Tunico e Tinoco, o Chico Mineiro, todo mundo canta, todo mundo gosta dessa canção. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Demorou demais, mas saiu. A coletânea 33, comemorando 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar. Nós reunimos 23 canções de todos os 12 discos que eu gravei, né? Desde o Shot Mineiro, que foi meu primeiro trabalho, primeira música minha que eu gravei, que fez sucesso, graças a Deus, até o mais recente lançamento, que é o Jesus Menino de Rua. E tem lá Tempos Atrás, tem o I Sou, tem Morena dos Cabelos Cacheados, Eu Vou Voltar Pro Interior, Cheiro de Flor, Um Ombro Pra Chorar, Mariana, Paixão é Como Fumaça, Saudade Dela, tem uma música que eu canto com o Bruno, né? Nós coletamos ali 23 canções para comemorar esses 33 anos de carreira. Se você quiser me dar o prazer de ter esse trabalho aí na sua casa, nós criamos o Projeto Confiança. Porque hoje não tem mais loja de disco no Brasil. A pirataria acabou com tudo, né? Então, para que você pudesse receber na sua casa, nós criamos o Projeto Confiança. A gente manda para você, você recebe na sua casa, depois junto vai o número de uma conta bancária da Caixa Econômica Federal, você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito de R$15, já com a despesa de correio, tudo incluso. É só os 15 e acabou, viu? Aí você mande seu nome e o seu endereço, você pode pedir quantos CDs você quiser. Mande o nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Você pode usar também o Facebook, o Twitter, o site da Rádio Estúdio Brasil, tem lá o contato, você entra, coloca, deixa lá o seu recado, né? Que nós vamos atender, vamos mandar para sua casa. Mais de 1000 pessoas já compraram por esse sistema do Projeto Confiança, né? São apenas 5 mil exemplares essa primeira tiragem, não vai demorar muito para acabar. Se você quiser conhecer esse novo trabalho do Cleiton Aguiar, essa coletânea, peço o seu o mais rápido que você puder, tá bom? Djalma e Nilcinho, com a participação de Durval e Davi, Eu Penso em Ti. Cobrir com seu véu, quando a lua surgir sobre o monte, clareando o negrume do céu, eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. Durval e Davi, os ídolos dos ídolos, que prazer imenso recebê-los para cantar com a gente esta canção. O prazer é nosso! Djalma! E Nilcinho! É nós agora! É nós, Vi! Olá! Quando a noite findar, calma e fria, e o vento serenata, quando ao longe raiar novo dia e o sol pratear sobre a mata, eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. Thank you. outono, inverno e verão. Também na primavera florida, na alegria e na solidão, e em todos os momentos da vida eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. Eu penso em ti, amor, somente em ti. Música do novo CD de Djalma e Nilcinho, com a participação do Durval e Davi, Eu Penso em Ti. Esse trabalho, né, vários amigos participaram, né, Mato Grosso Matias, Belmonte Amaraí, muita gente boa dividindo aí com Djalma e Nilcinho, né, esse trabalho. Eu fico feliz, isso mostra, né, que o sertanejo, ele é amigo mesmo, né, não tem essa conversa. Chama eles, vem pra gravar mesmo, essa turma boa aí. E eu gosto de mostrar esses trabalhos assim, porque a música brasileira está precisando de uma dose de qualidade, né? O pessoal está relaxando muito na qualidade da música, da letra, até na interpretação. Então é bom a gente mostrando essa turma boa que sabe cantar, para os meninos aprendendo também, né? Esse rapaz, durante muitos anos, ele substituiu o Marciano. Quando o Marciano separou do João Mineiro, ele se juntou com o João Mineiro e durante muitos anos eles cantaram. Com a morte do João Mineiro, ele trocou de nome e passou a se chamar Eduardo Alain, Calendário do Amor. Em janeiro eu estava tão só, fevereiro a coisa foi bem pior. Em março um abraço da solidão, em abril eu conheci a paixão. Mês de maio fiz tudo pra conquistar, mês de junho eu cheguei quase lá. Em julho nosso primeiro beijo, em agosto dava gosto de olhar. Em setembro a sensação que era pra ser, em outubro tava quente de ferver. Em novembro todo dia nos amamos, em dezembro dia 15 nos casamos. Calendário do amor, demorou, mas a gente se encontrou. E se amou, tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez que amo mais, muito mais, quero mais. Tinha que acontecer, eu e você. Em outubro tava quente de ferver. Em novembro todo dia nos amamos. Em dezembro dia 15 nos casamos. Calendário do amor, demorou. Mas a gente se encontrou. E se amou, tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez te amo mais, muito mais, quero mais. Tinha que acontecer. Calendário do amor, demorou. Mas a gente se encontrou, e se amou. Tinha que acontecer. Parabéns pra nós dois, somos um, só nós dois. Cada vez te amo mais, quero mais, muito mais. Tinha que acontecer, eu e você.

Se eu der o telefone dele, você vai ligar, você não vai conseguir falar. Eu vou te ensinar o pulo do gato pra você falar com ele, tá bom? No próximo bloco, Moacir Franco, Amado Batista e Rui Amado e Raí do Nordeste. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Quem nasceu em 1959 está hoje na faixa de 52, 53 anos. Em dezembro desse ano, um ilustre desconhecido mineiro de Ituiutaba gravava uma marchinha de carnaval que foi sucesso durante muitos e muitos anos e até hoje, se começar a tocar, todo mundo canta, né? Vamos recordar, na voz do genial Moacir Franco, Me Dá Um Dinheiro Aí. Essa fez parte da trilha sonora da minha vida, Moacir Franco, Me Dá Um Dinheiro Aí, gravação de 1959, eu tinha 9 anos nessa época, né? Amado Batista, diz pra sua amiga. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tim-tim por tim-tim. pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tim-tim por tim-tim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Esse é sucesso, Amado Batista, diz pra sua amiga. Eu vou trazer o meu amigo Rui Amado, ele agora fez dupla com o Raí do Nordeste e tem uma participação do Nerildo e Nerivan nessa faixa, né? Ô Zé Biriga, toca aí, ó, Inveja. Mas que prazer estar recebendo aqui a dupla Nerildo e Nerivan, juntamente com Rui Amado e Raí do Nordeste. Segura lá! Ei, Inveja danada! Inveja, inveja, inveja quando não mata leja. Inveja, inveja, inveja quando não mata leja. O meu vizinho tem inveja de mim, e cresce o olho em tudo que é meu. Eu compro um carro, ele compra igualzinho, e fala que comprou primeiro que eu. A mulher dele tem inveja da minha, o filho dele tem inveja do meu. Até o cachorro dele late de inveja, e tá de olho no osso que o meu roeu. Inveja, inveja, inveja quando não mata leja. Inveja, inveja, inveja quando não mata leja. Se fosse só meu vizinho da bugia, eu também tenho inveja de montão. Eu tenho inveja da mulher que ele tem, e essa inveja tem sabor de paixão. E resumindo, todo mundo é invejoso, essa inveja tá em todo lugar. Você que está ouvindo esse modão, larga de inveja e vem comigo cantar. Inveja,

noite de espetáculo. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, para você que gosta de uma boa festa, de um bom show, eu tenho duas dicas hoje. No dia 5 de julho, sexta-feira, tem show de Chico Rei Paraná em Coromandel, nas Minas Gerais, lá no Parque de Exposições Antônio Daga, na Festa do Leite. Dia 24 de agosto, é um sábado, de Paulo e Paulino, aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois shows foram intermediados, foram contratados por intermédio da RBM Música. É uma empresa aqui de Brasília, que já está no mercado há mais de 30 anos e que mantém contrato com esses grandes artistas. Você ligando 61998136601, 61998136601, você leva o show para sua cidade de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Elcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, a RBM resolve tudo para você, viu? A dica de hoje é uma dica anti-estresse. Eu entrevistei no meu programa de televisão, que passa toda terça-feira e todo domingo às 23 horas na Rede Brasil de Televisão. Eu entrevistei um médico cardiologista muito famoso aqui em Brasília, o Dr. Brasil Ramos Caiado, e ele afirmou no programa o seguinte: estresse mata. E o grande problema é que hoje não tem como você fugir do estresse. Se você assiste televisão, é só pudriqueira, já viu? Matou, arrebentou, explodiu, estuprou. Você pode prestar atenção que está desse jeito, né? Você não tem como se escapulir, não. E aí é o seguinte, a mídia, a propaganda diz que você tem que ser bonito, saradão, rico, potente, tem que ter carro novo, ninguém aguenta um trem desse, né? Aí vem o estresse. Sabe como é que você foge do estresse? Já que não tem jeito de você enfiar, viver numa redoma de vidro. Quando você tiver uma folgazinha, você vai fazer que nem eu faço. Primeira coisa que eu fiz, eu transferi o meu estúdio para minha casa. Então eu trabalho, estou conversando, estou fazendo o programa com vocês, estou de chinelo, estou de bermuda e estou de camisa sem manga. Trabalhando, tranquilo. Aí de vez em quando a menina que trabalha aqui em casa chega e fala: seu Cleiton, tem um pãozinho de queijo, tem um cafezinho, tá, etc. Né? Aí, quando eu tenho que sair, eu vou e volto correndo. E eu escolho aquelas horas que não tem trânsito, porque Brasília hoje já virou uma cidade grande. De manhãzinha, na hora do almoço e no final da tarde, você não consegue andar aqui na cidade. Então você tem que fazer o seu horário, se for possível, é claro. Tudo a vida é arte do possível, né? Você fugir do horário de trânsito. Agora, tem uma coisa que é excelente para tirar o estresse. Pescaria. Eu moro aqui a 200 metros do Lago Paranoá, bem pertinho. Então chega no final da tarde, às vezes eu vou até a pé. Boto uma varinha nas costas aqui, pego umas minhoquinhas, umas massinhas e tal. Vou ali, pega peixe, tem dia que pega, tem dia que não pega, mas isso não tem a menor importância. Você fica vendo ali o balançar da água, o vento no seu rosto, os passarinhos cantando. Ó, você esquece até seu nome, ó, beleza. Outra coisa boa para anti-estresse, namorar, uma furunfada, meu Deus do céu, bom demais da conta. E outra coisa boa anti-estresse, farra com os amigos. Quando eu digo farra, não é bagunça não, farra no bom sentido. Você reúne os amigos, pega um violão, começa a conversar, lembrar daquelas histórias antigas. Você lembra aquela? E essa música? Canta aí. Rapaz, é uma maravilha. Então essa é a maneira que a gente tem hoje, de forma inteligente, de enfrentar o estresse, que segundo o meu cardiologista, mata. E como você não quer morrer, então você faz o seguinte, você vai aplicando essa política anti-estresse na medida do possível. Agora, você tem que priorizar você. Né? Se você deixar, não tem tempo. Tem o tempo, você é que faz, tá bom? Gian Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Voltei, era de madrugada e me

9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. O pessoal ficava me cobrando: Cleiton, eu queria comprar o seu disco, aquele disco que tem a música Paixão é como Fumaça, aquele que tem o I Sou, aquele que tem o Shot Mineiro. O problema é que eu não tinha mais disco, acabou tudo, Morena da Lua, acabou tudo, não tem nem pra fazer chá. Aí o que é que eu fiz? Quando eu tô completando 33 anos de carreira, eu comecei em 1980, né, num grande show que eu fiz na Sala Funarte aqui de Brasília. De lá pra cá foi que eu me profissionalizei. Eu canto desde menino, mas profissionalmente foi de 1980 pra cá, então há 33 anos. Então eu tive a ideia de comemorar com vocês, eu bolei uma coletânea e dei o nome a ela de 33. E nós pegamos, juntamos uma equipe da gravadora, os nossos produtores, amigos, tudo, e baseado também no gosto das pessoas que gostam do trabalho do Cleiton Aguiar, eu peguei aquelas músicas que tocaram mais durante esses 33 anos, né? E nós colocamos ali 23 canções à sua disposição. São apenas 5 mil exemplares, mais de 1.000 já foram vendidos. Eu lancei, que dia foi que eu lancei? Foi no show lá da igrejinha, acho que foi dia 10, dia 11, por aí assim, né? Dia 12 de maio. Não tem nem um mês ainda não, vai durar pouco essa coletânea, né? Mas nós criamos o projeto Confiança. Você manda o seu nome e o seu endereço para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Aí a RBM manda o CD para sua casa, junto vai o número de uma conta, você recebe. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito naquela conta, entendeu? Por isso é que chama Projeto Confiança. A gente manda primeiro o CD para depois você pagar, viu? Então, se você quiser, peça logo o seu, rbmmusica@gmail.com. Aniversariando hoje o Lucas Júnior, que faz dupla com o Jota Lima, a Luzia Augusta, o Igor Sucupira Maia, Gilson Santos, Eberton Silva, o meu amigo Márcio Fontinelli aqui de Brasília, lá da JKFM, o José Renato Castro da dupla Rosa e Rosinha, Débora Aquino, Graziela Cota, o Wagner Rago, Toninho Baterista, meu amigo, né? Começou tocando bateria para mim, hoje toca bateria para o Chico Rei Paraná e virou artista também, tem uma dupla agora. E o Ivan Santos, todo mundo aniversariando hoje, recebendo nossos parabéns, votos de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde, né? Muita saúde e muita sabedoria também. Eu vou trazer uma oração de autoria do Caio Amaral. É uma oração que todo mundo está precisando. O mundo está precisando. Oração à paz. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Que a paz seja parte em nossas vidas, no dia de hoje, no dia de amanhã e para sempre. Devemos estar com toda a paz de espírito, planando em boas energias, com pensamentos de amor, todo dia, toda hora, todo instante. Que a fé em Deus e o amor entre irmãos seja o lema de nossas vidas. Despertar com boas energias para que o seu dia seja supremo e insuperável. Amar com toda força, dar e receber sem desperdiçar chances. Abrir todas as portas e janelas da sua alma e sentir o coração admirar as coisas sublimes e belas que o universo nos oferece. Apaixonar pela vida, conquistar o amor, ter afeto e humildade, zelar pela paz universal deve ser a nossa obrigação constante e permanente. Paz é vida, paz é virtude, paz é renovação, paz é renascimento, paz e amor fraterno. Que a paz esteja sempre contigo. Amém. Belíssima oração do Caio Amaral. Oração à paz. Eu sei que você está precisando, o mundo está precisando. Então dividamos as bênçãos dessa oração, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação do Bruno Aguiar. Eu não sou mais de lá.

em Campo Grande passei pensando, por que será que amo outro alguém? Mas um amor assim repentino, às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso, daquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu encontrei outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiá, Bruno César e Marcelo, Tardes Morenas de Mato Grosso. A frase irretocável do programa de hoje, quem mandou foi a nossa ouvinte Miriam Alves. Calar-se nem sempre é omissão, é somente esperar a hora certa para falar o que vai no coração. Calar-se nem sempre é omissão, é somente esperar a hora certa para falar o que vai no coração, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Romário Gaúcho. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Olha, quando você vier a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? É a mais nova casa de Brasília, é num lugar sensacional, na beira do Lago Paranoá, uma vista deslumbrante, uma comida deliciosa, são três, é imenso o bar, né? Lá cabe 1000 pessoas de uma vez só, né? São três pavimentos, né? Uma comida deliciosa. Esse bar existe em Itu, lá em São Paulo, há 111 anos, né? Agora que o nosso programa está passando lá em Itu também. O Bar do Alemão já tem lá em São Paulo, tem em Sorocaba e Campinas, e agora também em Brasília, onde ele inaugurou no dia 1º de maio, está bombando. E fica aqui perto da minha casa, ali ao lado do Lakeside, na beira do lago, no setor de clubes e turismo e hotéis de turismo norte, entre a Concha Acústica e o Lakeside. Todo mundo aqui em Brasília sabe onde é. O dia que você vier aqui em Brasília, venha conhecer o Bar do Alemão, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Romário Gaúcho, pra pirar o cabeção. A onda é a evolução, mas tem coisa que é pra pirar o cabeção. Eu sou um gaúcho bagual. Eu tô por dentro de tudo que é atual. Quem tá por fora, não me leve a mal. Na evolução, eu sou animal. Eu sou um gaúcho bagual. Eu tô por dentro de tudo que é atual. Quem tá por fora, não me leve a mal. Na evolução, eu sou animal. De certa feita, fui chegando na balada. Bota e bombacha pra mim é roupa especial. Quando entrei, todo mundo me olhou e um louco me tirou. Mas bate chegando, te bagual. Tá me cuidando, eu sei que sou bonitão. Ando filchado, mas não sou um bocozão. Uma chinoca me olhou e cê veio em mim. Pensei assim, já agradei, mas me enganei. Tu faz meu tipo, mas hoje vai pagar mico. Tua roupa é muito dinheiro. É, me falta sorte no amor e na paixão. Mulher chiqueza ou melhor, nunca tá bom. Tem brega chique, chique, brega de montão. Mas muita gente só vive de ilusão. Quem muito escolhe pode acabar na mão. Se eu ando só é pra não pirar o cabeção. Pirar, pirar, é pra não pirar o cabeção. Eu sou um gaúcho bagual. E tô por dentro de tudo que é atual. Quem tá por fora, não me leve a mal. Na evolução, eu sou animal. Eu sou gaúcho criado no interior. A evolução me fez trocar o meu jeito. Onde eu chegava, sempre chamava atenção. Dava a impressão que rolava um preconceito. Mas eu mudei, hoje sou penteado de pão. Fim de semana, me pincho e vou pro som. beijo todas as patrícias, falo na gíria, numa pira sem noção, viro magrão, agito a fila, mas tripa com Red Bull, bebo e fumo até pirar o cabeção, mas no amor, sou azarão. Eu arranjei um baita de um mulherão, mas algo estranho me chamava a atenção. Lhe perguntei, já que tava ficando bom, qual o seu nome? Pede, faz o batismo, João. Tô fora, fuja, louco, quer virar meu cabeção? Eu sou um gaúcho bagual, eu tô por dentro de tudo que é atual. Quem tá por fora, dá o melhor de amar. Na evolução, eu sou animal. Eu sou um gaúcho criado no interior. A evolução me fez trocar o meu jeito. Onde eu chegava sempre chamava atenção. Dava a impressão que rolava um preconceito. Mas eu mudei, hoje sou penteado de bom. Fim de semana me pilcho em vã pro som. Beijo todas as patrícias, falo na gira, numa pira sem noção, viro magrão. Agito a fula, mas flipa com Red Bull, bebo e fumo até pirar o cabeção. Mas no amor, o azarão, velho. Eu arranjei um baita de um mulherão, mas algo estranho me chamava a atenção. Lhe perguntei, já que tava ficando bom, qual é o seu nome? Betinha. Ah, você é aquele João, sai fora, quer pirar meu cabeção? Eu sou um gaúcho bagual. Vem cá, gaúcho. Vem com a Betinha, meu bagual. Você não é Bet, tem tudo de João, até o pescoço. Não, não, Bet. João. Betinha. Betinha, sei. Bet. Como tem Bet, mas tudo de João, tem uma me olhando. E tô só por ti, gaúchão. Como tem João querendo ser Bet, e Bet querendo ser João. Você acha isso evolução? Quem tá por fora... A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Romário Gaúcho pra pirar o cabeção. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Funciona de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Você pode pedir música, mandar o seu recado para qualquer programa da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Atenção, meninos, já para a sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, o meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Xalana. Lá vai a Xalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração.